This is my church. Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos à primeira edição de Grandes Músicas. É verdade, a partir de agora, aqui na Rádio Antena Web, eu mesmo, Carlos Bonaparte, vou fazer-lhe companhia com uma seleção musical de peso. Grandes músicas que vão passar aqui durante cerca de 60 minutos no programa Grandes Músicas. Porquê Grandes Músicas? Bom, acho que já é do vosso conhecimento, de todas as formas eu explico. Grandes Músicas é, por exemplo, ou são, por exemplo, aquelas que acabamos de ouvir. God is a DJ, música dos Faithless. Não é por ser uma grande batida, nem por ter feito muito sucesso. É porque, de facto, é uma grande música, tem mais de 8 minutos. E essa é a regra da casa. Tem que ter, no mínimo, 8 minutos. Se tiver menos do que isso, não passa. Tem que ser mais de 8 minutos. E, por isso, grandes músicas. Aliás, estou aqui à minha frente com a seleção e até vou contar consigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São apenas 8 as músicas que vão preencher o programa de hoje. É verdade. 8 músicas, e algumas delas, como esta dos Faithless, que já ouvimos, são grandes sucessos. Outro grande sucesso é uma música dos Led Zeppelin, Stairway to Heaven. Lembra-se dela? É verdade. Algumas rádios passam-na em versão alternativa, ou seja, uma versão mais reduzida, a chamada Radiohead. Nós aqui vamos passar a versão inteira de Led Zeppelin. Ouvimos agora Stairway to Heaven. Thank you. Um grupo muito famoso chamado Sisters of Mercy, um grupo que creio eu já não está em ativo, já não está em atividade, mas é um grupo que fez muito sucesso nas décadas de 80 e 90. Escolhi para vos fazer companhia nesta tarde de segunda-feira em que abrimos a rádio Antena Best e em que também nos paramos com alguns problemas à conta de acesso à internet, mas já está tudo restabelecido finalmente. Dizia eu então que vamos ouvir uma música que dá pelo nome de Temple of Love. A música é então dos Sister of Mercy. Não contei os segundos, mas garantidamente tem mais do que 8 minutos. Vamos ouvi-la. We'll be right back.

Straits, um nome incontornável quando se fala de música. Eu sei, músicas habitualmente pequenas, vá, num tempo normal, mas também acho essa regra aqui. E a música Tunnel of Love é uma dessas exceções. Vamos ouvir dos Dire Straits essa música, que por acaso desconheço qual é que é o álbum do qual faz parte, mas mesmo assim é uma música... Eu conheço esta música de algum lado. Não de grandes músicas, mas esta música não me é de todo desconhecida. Embora creio que mais uma vez terei ouvido naquilo que se chama de Radiohead It. Daqui a um bocadinho quero lhe contar mais algumas coisas sobre as futuras edições do Grandes Músicas. We'll be right back. in my pocket. I got a keepsake and a kiss. Everywhere from steeplechase to palisades, in any shooting gallery where promises are made, to walk away, walk away, walk away, walk away from color coats and Whitley Bay. Had to walk away. And girl, it looked so pretty to me, like it always did. Like the Spanish city to me, when we were kids. Girl, it looked so pretty to me, like it always did. Like the Spanish city to me, when I grandes músicas não têm especificamente um género musical. Hoje estamos mais para o rock, com bandas como Sister of Mercy, e mesmo a que vem a seguir também, mas não vamos ficar apenas pelo rock. Aqui o que interessa é serem grandes músicas, se são ou não do género pop, dance, rock, fado. Embora não conheça nenhum fado com mais de 8 minutos, nem sequer lá perto, mas... enfim, não é? Nunca se sabe um dia destes. Mas dizia eu então que não importa o género, o que importa é que tenha mais de 8 minutos e daí serem então grandes músicas. Bem, e as próximas edições poderão surpreendê-lo porque poderão trazer, por exemplo, dance. A única coisa que não trará é música clássica. Disso pode já o ouvinte desde já ficar certo de que não trará música clássica. Porque naturalmente essas obras são grandes, não é? São mais... é habitual encontrarmos obras de 10 minutos ou 9 mais depressa do que se calhar encontramos algumas de 6 ou 5, e portanto, como a regra é serem grandes músicas, efetivamente, não será essa, esse será de facto o estilo do qual nos demarcamos desde já. Mas o Grandes Músicas é um programa muito versátil em termos de estilos, e portanto, na próxima semana, nada nos garante que teremos, por exemplo, hip hop, rap, thrash metal, Já espero, talvez não. Mas, enfim, andaremos muito por aqui. Ou seja, o que interessa é que estas músicas tenham mais de 8 minutos. Bom, eu escolhi para continuarmos e para que vejam também que há grandes músicas, grandes mesmo e também em termos de sucesso. Já aqui ouvimos estas dos Sister of Mercy, The Faithless, Led Zeppelin. Agora vou-vos trazer Mark and Clark Band, o tema Worn Down Piano. Uma música que aqui em Portugal não é assim tão conhecida quanto isso, é um facto, mas no Reino Unido, por exemplo, Mark Clark Band foi um sucesso. Não, creio que não chegou aos tops, pelo menos aos principais, creio que não terá chegado, mas talvez aos tops da altura, da especialidade, digamos assim. Eu creio que Mark e Clark Band que já lá teriam chegado. Ainda assim, um nome que aqui em Portugal é muito conhecido, aliás, sobre o qual também não há muita informação. Mas trago-vos aqui para ouvir Worn Down Piano. Uma coisa certa, mesmo que não sejam grandes sucessos que vocês conheçam, e alguns eu também não conhecia, a verdade é esta, poderemos aqui encontrar sonoridades que certamente nos vão agradar. Eu confesso, esta de Mark e Clark Band agradou-me bastante e por isso trago-lhe Worn Down Piano para ouvir agora. say I'm too what you piano, but I've nothing to pay. I'd give all I own if you could be mine, but all I can bid is this bottle of wine. In the Tonka Gong. It's a 5:15 and the bidding is done. Everything's sold and I'll leave one by one. The auction is over and left in that room is now worn out. Vienna, still a bit out of town. Oh, the day long ago when the crowds came around to hear that piano ring out with sound. But the crowds have all gone and the symphony's through. And the piano cries out. Let me once play The Night You Murder Love. Love, aliás. É como se chama a próxima música, que é interpretada pelos ABC. É uma música que tem um estilo diferente deste que aqui temos vindo a trazer, dos Sister of Mercy, de Led Zeppelin e mesmo de Mark and Clark Band, que acabamos de escutar com o Worn Down Piano. Esta música dos ABC é também aquela que vai anteceder a minha última intervenção, que vai fechar a primeira edição do Grandes Músicas. pocket pulling bullets from a gun. You say I murdered love, I'm not the only one. Busting up her love, dishing out the hurt, figure hugging fabric, every piece of skirt. No one ever told me, I think I should. Your rhymes are blind and your beat's no good. Let me state my case, I'm here to clear my name. Contested lady, me ain't the lady you should blame. Murder love, baby, it ain't mine. I'll be whining down, you'll be doing time. Feasting on a diet of Pinot bread and jam. Home sweet home, room and board with Uncle Sam. Hit the stand, you'll be cooking up a sweat. When they ask the verdict, shout guilty. You bet. I'll just be happy, let the judge decide. Love it wasn't murder, it was suicide. De volta. E, bom, esta é uma grande música e um grande sucesso. Dispensa apresentações, inclusive. Purple Rain, The Prince, é um tema que, em muitas rádios, mais uma vez, toca aqui em Portugal como radio edit, ou seja, como versão para rádio. Versões mais pequenas, 3, 4 minutos, até 5 minutos as rádios ainda vão passando a partida e começam a restringir para que também não ocupe, por exemplo, para que cada música destas ocupa quase um sexto de um programa de uma hora. Portanto, são músicas que as rádios preferem não passar, ou então em versões mais curtas. Nós aqui não fazemos por menos, passamos a versão inteira e, portanto, vamos ouvir para fechar a edição de hoje, a primeira, esperemos que de muitas, do programa Grandes Músicas, vamos fechar com Prince e o tema Purple Rain. Na próxima semana, na segunda-feira, eu regresso e prometo surpreendê-lo. Fique bem, boa tarde, até para a semana. But you can't seem to make up your mind. I think you better close it. Let me guide you to the purple rain.